Severina, Severina, uma loura toda metida de fina. Severina, Severina, é uma loura toda metida de fina. Eu me casei com Severina pelo engano, quando foi no outro ano era mãe de 8 espião. Quando ela ia amamentar um menino, um dizia para o outro, dê licença meu irmão. É Severina, é Severina, uma loura toda metida granfina. Severina, Severina, uma loura toda metida granfina. Severina toda metida granfina, loura da cintura fina, não existe por aqui. Severina tem 10 palmos de canela, pra me dar um beijo nela é preciso eu me subir. Severina, Severina, uma loura toda metida granfina. Severina, Severina, uma loura toda metida granfina. Eu avisei Severina, minha mulher, ela preparasse os pés porque eu ia viajar. Mas a danada da mulher se fez maluca, falou com Dona Biluca pra pedir pra nós ficar. Quando eu me lembro que atrapalho a minha vida, meto a cara na bebida e bebo até me controlar. É Severina, Severina, uma loura toda metida granfina. É Severina, é Severina, uma loura toda metida granfina.